Oh, look at him, so delectable, so chewable. Be still! Call me Ammo! Call me Ammo! Desde que o homem é homem, há registros de animais. Uns dizem que nós viemos deles, outros pensam que alguns deles estão aí para serem comidos. E outros preferem levar alguns deles para passear, enquanto tantos outros ainda ganham muito dinheiro com eles. Pois é, esse será o tema desse programa, independente do que você pense a respeito. Depois de uma rápida pesquisa, decidi separar o assunto em 5 categorias. E para não perder tempo explicando cada uma delas, falarei apenas sobre a primeira, mais genérica, englobando o mundo animal como um todo. E para definir ainda mais o tema de hoje, ninguém melhor que Bob Dylan, em seu momento bíblico, explicando da onde vieram os nomes dos animais. Man gave name to all the animals. Vai lá, Dylan, conta pra gente. Eating grass on a mountainside so steep. or call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. Scratching our heads. Essas últimas duas foram Iron and Wine com a linda Kingdom of the Animals e Granddaddy com The Animal World, do disco Just Like the Family Cat, também batizado com o nome de bicho. Agora deixarei você com um dos trocentos takes do box especial dos Beach Boys, do disco Smile, relançado integralmente ano passado. Heroes and Villains, Part 3. Animals. Preste atenção nos sons de fundo. E como diria meu amigo Guga Guma, boa viagem. Rolling on, take 10. Put a count on it. once in a great big while. It looked like that Cheshire cat did smile. But often it used to chase anything across his face. But one day it got so hot that Cheshire cat had a blood clot, and she said, we'll be right back. Ok, e agora pouco você escutou Lou Reed cantando Animal Language, seguido pelos Talking Heads, com a dançante Animals. E na ponta da agulha vem Tom Waits, contando a história do passarinho que se apaixona por um peixe. Fish and Bird. They pour around for the sailor and they heard his tale of a world that was so far away and a song that we'd never heard, a song Take him in time, you can take him in time. Old man, when your dog catch a rabbit, take him in time, buddy. Oh, take him in time. Ow, take him in time, buddy. Oh, take him in time. Old man, when your pony toe double, take him in time, you can take him in time. Old man, will your pony toe double? Take him in time, buddy. Oh, take him in time. Old man, will your dog catch a rabbit? Take him in time. You can take him in time. Old man, will your dog catch a rabbit? Take him in time, buddy. You can take him in time. Old man, will your daughter take company? I don't know, no, I don't know. Old man, do your daughter wanna marry? I don't know, buddy, I don't know. I don't know, buddy, and I don't know. Esses foram os clássicos Lead Belly com Will Your Dog Catch a Rabbit? E antes disso, você ouviu Ma Rainey com Black Cat, Hoot Owl Blues. Como talvez você já tenha percebido, muitos animais são usados como metáforas, apesar de muitas vezes a canção funcionar de qualquer maneira, mesmo que ao pé da letra. A próxima canção que irei apresentar tem um título animalesco, mas infelizmente o mesmo não posso dizer da letra. Ainda assim, ela é tão boa que eu precisei deixá-la no programa. Stephen Malkmus and the Jicks, tocando Animal Midnight. Sacrifice for you is just rotation, and friendship a cold convenience. I wonder sometimes what you're made of. Is it rayon or is it dust? How you calibrate your intuition, such that it just feeds the kill. And every single night I try to make you come alive, to shove it right back in my face. Russian brain, keep you ahead. Is it sky? Is it why we try? She said, I can be a frog. I can be a bat. I can be a bear. Or I can be a cat. She said, I can be a lion. I can be a gila monster. Well, it seems like she can be. Essa foi I Can Be a Frog, pelos malucos do Flaming Lips. Chegando à fase final do programa, deixo você com três canções sobre animais cantadas em português, isto é, por brasileiros e dos bons. A primeira delas será executada por Lula Cortez e Zé Ramalho, com Pedra Templo Animal, do disco Paê Biru, uma espécie de racional na carreira do Zé Ramalho. Yeah. este fim de mundo infinito, vontade de viver bonito, esses 10% de prazer, esse interno amanhecer. Tudo que se ouve será música, tudo é nada, só a dúvida. Primeiro o som, depois amar, quando a maçã perder o seu saber. Tudo que respira quer comer, tudo que respira quer comer. É quase nada essa estrada, essa estrada não tem fim, não tem escada essa danada, nem pra subir ou pra cair. E é perigoso, é perigosa, e é gostosa como tu, pouco juízo feito prosa, respira o fundo e é isso aí. Tudo que respira quer comer, quer comer. Tudo que se fala será língua, muito limão pra pouca pinga. O exercício do poder está no escuro esclarecer. Tudo que respira quer comer, respira quer comer. Tudo que respira quer comer, tudo que respira quer comer. Esses dois últimos foram Walter Franco com Partir do Alto, Animal Sentimental, seguido de Carlos Careca com Tudo que Respira Quer Comer, do disco de mesmo nome. E diga-se de passagem, essa música de fundo, assim como aquela lá do começo, são do filme Where the Wild Things Are, tocadas pela linda Carrie Noe. Ótimo filme! Caso ainda não tenha visto e queira continuar no tema do programa, fica aí a dica. E para fechar com chave de ouro, com o desenho de algum animal exótico em extinção, Louis Armstrong e sua versão para Let's Do It, Let's Fall in Love, do mestre Cole Porter. Um abraço fofo e peludo pra você. Pace is the essence. When the little bluebird, who has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts to tune to the moon up above, it is nature, that's all, simply telling us to fall in love. Oh, yeah. that's why boys do it. Bees do it. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Oh, the Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Just think of the Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Oh, romantic sponges, they say do it. Oysters down in oyster bed, do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Cold Cape Cod, clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why, as if Shad do it. Waiter, bring me Shad roll. In shallow shoals, English souls, do it. Goldfish in the privacy of bowls, do it. Let's do it. Let's fall in love. Oh, dragonflies in the reeds do it. Sentimental centipedes do it. Yes. Let's do it. Mama, let's fall in love. Ba-ba-da-da-da-da. Mosquitoes, heaven forbid, do it. So does every katydid do it. Oh, let's do it. Mama, let's fall in love. The most refined ladybug to it. When a gentleman calls, moth in your rugs, do it. Well, look here, what's the use of balls? Locusts in the trees, do it. Why, even the bees do it. Even over-educated fleas do it. Alessa do it. Let's fall in love. I said the chimpanzees in the zoo do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Whoa, fall in love. I'm sure the giraffes on the slide do it. Heavy hippopotami do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Old sloths who hang down from the twigs, do it. Though the effort is great, yes. Sweet guinea pigs, do it. Buy a couple and wait. Now the world bears in the pits do it. Even Pekingeses in the Ritz do it. Man, let's do it. Mama, let's fall in Esse programa foi trazido para você pelo blog Paces Dessens e é apresentado por Igor Moura. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo programa. Como?